táxi, jantar em graça 17. Good afternoon, Sun 3193. Clyde Mantém, 380, Ada Civellis. 380, Sun 3193. Could you clear us? My head is out. You can try direct to dial position. My head is dial, 3193. Salvador, boa tarde, 6320, Oceaneiro, cliente da November. Boa tarde, Oceaneiro, 6320, chame, corrigindo, prossiga para 5.000 pés na chegada. Mari, está presente para o EDTAP. Presente, TAP, 5.000 pés, pode manter a speed? Fica sem pé, 6320. 6320, obrigado. Estou pronto para o táxi, meu B145, autonomia 3 horas e 40, eu tenho a consigo. Reporte 2.500, cidade de Quebequila. 40, confirmando. 13.40. 13.40, frente 6741. Assim que o tráfego da companhia à frente iniciar o táxi, o senhor segue o tráfego de segunda à direita. Confirmando, 6741, táxi à direita, Índia Alfa, ponte esquerda 10, torre 1.862, altitude 10.04. Ok, livre táxi via Índia Alfa, tem ponte esquerda 10, 8626741. Para o táxi objeto 6723, temos 175 a bordo, 410 e 5. 7723, táxi em frente, pátio, Índia, Alfa, ponte espera da 90, torre 1.862, altímetro 03. Pátio, Índia, Alfa, ponte espera 18.63, web 6723. 1.754 para o táxi, está alternando Fortaleza, 4 horas na autonomia, 125 a bordo. 1.754, táxi autorizado via Pátio 1, Índia e Alfa, ponte de espera da 90 Torre, 1.862, altimetro 903, seguindo o Boeing da Web. Segue via Pátio, Índia e Alfa, ponte de espera da Torre, 10862, gol 9754, atento ao Boeing da Web. Segue o Web, né, o gol 9754. Toma aí, Quebec. Vitor Mike Quebec, livre pouso, vento 130 graus, 129. Quebec. Forte no meu pé, decolando ao 97 com curva esquerda. Controle 119-35, transponder 0171. 0 graus ou 4 mais. A linha decola, então no 067-41. Bordo, você vai meter com torre 118-62. Bom, final do pouso. Papai Eco, agora 5 minutos para ingressar na terminal Aracaju, mantenha 095 e chame o controle em 120.3. Controle Aracaju, 1203, Lu Papai Eco, boa tarde. E o meu Papatango, aguarde para início do táxi. Uno, três, três, meia, cinco. 2.085, web 5728, boa tarde. Boa tarde. Hoje na 6320, prossiga para 2.000 pés, o ajuste 1.013, reposta brisada na MS. 2.000, reportará, pode ser dona visual descendo para 2.000? Mantenha projetado, 6320. Mantendo. Vê. 1.80, na Recife, com 806. Escolha metade autorizada, Pátio 1, Índia e Alfa, ponte esperta 90 Torre, 1.862, altímetro 03. Pátio 1, Índia e Alfa, ponte espera, 1.862, 1.03, bom, 8 vai observar o Alfa Vitor Juliette alinhando na 1.7 e dando aí prioridade de alinhamento do Alfa Vitor Juliette, ingresso no Pátio 4. Jet 6741, decola 32, controle 119, decimal 35. Uma boa tarde. 1935, uma boa tarde, 6741. Controle o Lima Mike Fox voltando. O confirma, já está na final do pouso, Lima Mike Fox? Afirmativo, Lima Mike Fox reportou aqui no pouso, mas já está no retorno para Cairo. Copiado, Lima Mike Fox. Informa pessoas a bordo? Tem, único a bordo. 01 a bordo, reporte farol da barra. Afirmativo, reportar farol da barra, autoriza mil pés para o Lima Mike Fox. Uma mil pés autorizado. Controle de Salvador, boa tarde, Webjet 6741. Patão Libre Taxi, chame no ponto de espera da 17. Libre Taxi, chame no ponto de espera da 17, Webjet 6723, livre decolagem, vento 120 graus, 129. Autorizado decolagem, Web 6723. Alfa Vitor Juliette, livre decolagem, vento 110 graus, 149. 741. Boa tarde, 6741, sub mantenha nível 340, saída Arbor. Subindo ao 340 na Arbor, o 6741 solicita, quando possível, a proa de Elefa. Autorizado, sou de Elefa. Está presente, Elefa. Alfa Romeo, Bravo Lima Kilo, controle de Salvador, prossiga. Salvador, gol 1394, autorização Galeão, boa tarde. 1394, Galeão autorizado, 360, via Upper Tulu 10. Decola da pista 10, primeira curva à direita, da El Leda Bridge. Controle 11935, transponder 5071. 360, peso Lu 10, decolada 10, curva direita, saída da El, Leda, Bridge. 1935 ao controle, 5071 no transponder, gol 1394. 1394, fechamento correto, chama pra computador. Chama, não. 1253325, 3193. Controle Salvador, boa tarde, objeto 6723. Da 17, Alfa Vitor Juliette, chama o controle 19-35. Capatão autorizado, Lima, tem 17. Passando o farol da barra, o Lima mais forte. Lima, mais Foxtrot, livre frequência, até o regresso. Até o retorno, Fox. Controle Salvador, Alfa Vitor Juliette, decolou da 17, curvando à direita para interceptar o corredor Axé a 1.000 pés. Toque arremetida em Veracruz, Alfa Vitor Juliette. Confirma, Alfa Vitor Juliette. Alfa Vitor Juliette, reporte farol da barra. Reportará farol da barra, Alfa Vitor Juliette. Papa Romeo, Bravo, Lima, Kilo, controle, prossiga. 650 para Maceió. 1924 para Maceió, Francópia. Pronto, copo. 1924 para Maceió, nível 350, autorizado, via Peruísco 58. Decolagem da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Fuca. Jamo, Zumbi, controle Salvador 1-9-35, torre 1-8-6, aciona 5070, gol 1-9-4. Autorizado Marciano 350, decolando a 10 com curva esquerda, Puca, Jamo. Apelo 58, transponder 5070, controle 1-9-35, gol 1-9-4. Tomando gol 1-9-4, saída Puca, Jamo e após voa direto para Maceió. Pucajamo, direto Maceió, gol 9-4. Correto, chame pronto para congestionamento, gol 9-4. Chamará. Solo Salvador, boa tarde, da 3805, tem ótica, autorização Guarulhos, 3-4-0. 3805, pronto para cópia. Consiga. 3805 para Guarulhos, autorizado nível 340, via Aperslugo 44. Decolo da pista 1-0, com primeira curva à direita, na saída da EL, Leda Eudes. Controle Salvador 1-19-35, torre 1-8-6, aciona 5060, tem 3805. 340 Guarulhos e a Upper de 44, decolada 1-0 curva na direita, na Dael, Leda, Eudes, 1935 controle, 5060 transponda, então 3805. 805, correto, chame pronto para posicionamento. Agora nessa, puxa back instrumento. E abaixo dos sonhos. Visual 6320. Torre 18, 612, 6320. 18, 6, obrigado, até a volta. Eu quero me recolher 38, controle 1935. 1935, 06. Alternativa 1-3365. Restrito ao 310, direto a Buco. 2685-1365, confirme? Já autorizado, a Buco? A Buco, autorizado, restrito ao 310. A Buco 310, ameaça 23, obrigado, um bom dia. 3661, pronto para cópia? Pronto, 3661. Confirmando o nível solicitado para ele, Elf? 1-4-0-3-6-6-1. Sim, estão 3661 para Ilhéus, autorizado, nível 1-4-0. Decola da pista 1-0, com primeira curva à direita, saída coral. Controle Salvador 1-9-35, torre 1-8-6. Aciona no transponder 0263, estão 3661. Autorizado Ilhéus, 1-4-0, decola da 1-0 para a direita, na saída coral. Controle 1-9-9-3-5, torre 1-9-8-6-6, transponde 0263, 3661. Então 3661 no correto, chame para puxa acionamento. Bora. Fala pista, aguardando cruzamento, roda boa, tá? Metro 320, repouso, 1-20 graus, 1-2-9. Repouso, 1-0, 6-3-2-0. Possível estimado para pouso em Aracaju. Confirmando, está cruzando a radial 180, é isso? A 30 milhas de Salvador. Solo Salvador. Boa tarde, o Felipe 5489 com a informação Oscar. Felipe 5489, pronto para cópia? Afirmo, 5489. Felipe 5489 para Vitória da Conquista, autorizado nível 200, decola da pistola 0, com primeira curva à direita, na saída Arbor, após direto Conquista. Controle Salvador opera em 1-9-35, torre 1-8-6, aciona 5-1-1-1, trip 5489. Autorizado então para Conquista nível 2-0, decola decola da pista 10, curva direita, saída Arbor, após direto, o controle em 11935 e a torre em 11836 e o transponder 5111, trip 5489. Correto, chame pronto para push back acionamento, trip 5489. Chamará para push acionamento, 5489. Olá, boa tarde, vou com você. Voo no 333 São Paulo, Congonhas, aguarde copy um minuto. Aguardando bastante, então, tá? Paulo, Oceaner 6320, livrando, escuta, boa tarde. Oceaner 6320, táxi via Alfa Juliette, gate 707. Alfa Juliette 07, 6320. É, 210, Rua de Mário. Bono 754, chame Recife, a frequência 12545, alternativa 12685. 2545, alterna 2685, Bono 754. Bono 806, Alfa Romeo 363. 806, Alfa Romeo 363. Linha 741, Recife, a frequência 1251, alternativa 1260. Objeto 6741, Recife, em 1260, alternativa 12545. Frequência ao Vitor Juliette, até o regresso. Frequência livre, até o regresso, Alfa Vitor Juliette. Três Salvador, o mesmo passando, ingressando no corredor forte, mil pés. O meu Papatango, mantenha um no mil pés, na escuta permanente. O meu Papatango vai manter um no mil pés, escuta permanente, o meu Papatango. Para Copa, segundo 600, aguarde. Certeza, devido a uma formação em frente, chamando para o 04. Copiado. Bono 806, Recife, a frequência 1260, corrigindo 2685, alternativa 13365. Esquerda para cruzamento do campo, reportará cruzando em Gino Member Alfa. Formativo, 186, torre. Obrigado. Bono 333, pronto, copy. Pronto, copy no 333. Bono 333 para São Paulo, Congonhas, autorizado nível 360. Decola da pista 10 com primeira curva à direita. Saída da El, Leda, Pride, Upper 16 até Belo Horizonte. Após direto, Trive, direto. Pirassununga, controle Salvador, opera em 119 decimal 35, torre 18 decimal 6, aciona 5112, confirmando a rota após trive direto Cubla e direto Pirassununga. Ok, Diogo, 1333 para São Paulo, 1660, tem velocidade 10, curva de 15, da Elvita, 30, dia do Pirassununga, 16 até. Bono 333, correto, chame pronto para o feedback de treinamento. Rápido para o pulso. Regresso. Bravo Lima Aquilo, aciona identificação, Bravo Lima Aquilo. 370, via Pesolão no 0. Decolagem da pista no 0, com primeira curva à esquerda. Saída Puca, transição Zipar. Controle Salvador 119 decimal 35, torre 118 decimal 6. Aciona 5072, voo no 600. Boa Boa tarde, Índio Novembro Alfa, prossigo no meu pé, no corredor forte, na escuta permanente. Foi no corredor forte, na escuta, o Índio Novembro Alfa. Bravo, Bravo Lima Quilo, acione identificação, Bravo Lima Quilo. Acione identificação. Charedo 2262, conquista, autorizado nível 200, decola da pista 10, com primeira curva à direita na saída Arbor, após direto conquista, controle Salvador 1 no 9, decimal 35, torre 1 no 8, decimal 6, aciona 5103, passaredo 2262. Fala Tapuã, o senhor mantém o setor, até o transferir para a torre. Vai manter o setor do farol de Itapuã até a transferência com a torre. Quilo. Série 2262, correto. Chame para pushback, finalmente. Para pushback acionamento, voo 924, posição 1-1. Voo 1924, autorizado, chame para o táxi. Autorizado pushback acionamento, a chamar para o táxi, voo 924. 210, prossiga para 2000 pés, ajuste 10, 13, reporte estabilizado na MDS. Desce para 2000, reportará estabilizado, Xanem 6210. Oxalé 6141, desça para 2000 pés, para o sequenciamento, curve à direita sobre o vetor, proa 230, limitado por 15 milhas após duna. Estimativo desce para 2000, direita 230, limitado por 15 milhas, o 6141. Controle Salvador, muito boa tarde, trip 5626, transfere, sente na informação, Oscar. Cinco meia, dois meia, desça proa de bonfe para inversar a chegada, reporte para a descida. Proa de bonfe, vai chamar no ideal de descida, trip 5626. Bravo Lima Aquilo, vai agora chamar a Torre Salvador em 118, decimal 6, para poder cruzar com a pista 35 e a 28. Vai chamar a Torre 118-6, Aquilo. Torre Salvador, muito boa tarde, é o Papa Romeu, Bravo Lima Aquilo. Aqui, eu estou autorizado cruzamento do litoral, finais das pistas 35 e 28. Reporte após o cruzamento da 28. Falou, Salvador, está 3661, se tiver questionamento no 03. 3661. Coordenei que pedi solo para guardar início de táxi de tráfego da Gol, que já iniciou o pushback no gate 1. Após o tráfego da Gol livrar a retaguarda, tem início o pushback, chame para o táxi, então 3661. Primeira coordenação na ordem de solo após o pushback do Gol, prosseguiu para 3661. No 600, aguarde para ele se puxe e acionamento. Aproximadamente uns 2 minutos. 06141. Índio November Alfa, controle. Índio November Alfa. Romeu Papa Tango, controle. Não escuta, Romeu Papa Tango. Fica atento aí pro tráfego do Índio November Alfa, no corredor forte, decolado de Salvador, a 1 no meu pé. O tipo aeronave é um Tiari 150. Está ciente do tráfego, vai. Pode manter 1.500 pés para manter a separação, Romeu Botanho? Afirmativo, autorizado, prosseguir para o ano 1.500 pés. Sessão para o ano 1.500 pés, Romeu Botanho. Está observando o tráfego agora que vai iniciar atenção para o ano 1.500 pés e manter a separação, o Indy November Alpha. Ah, que bom que você está escutando, mantenha o ano 1.000 pés então. Controle autorizado a interceptar o Xené 6141. Afirmativo, pode interceptar nessa proa, 6141, reportando estabilizado. Manda aí, 6141. Fiz 10, torre 1862, vão todos. 210, chama a torre agora, obrigado. Torre Salvador, Oxalé 6210. 6210, se tiver aproximação, você pode nem chegar até 10. Está estabilizado, Oxalé 6210. O Bravo Lima 15 para o eixo. Sim, Bravo Lima 15, se a gente prossiga litoral norte, 500 pés, torna a frequência do controle 19.35 kg. Vai seguir litoral norte, mandando 500 pés, chamará controle 1935, quilo. Procedimento, dá para fazer de forma segura o seu pushback simultâneo com o do Gol. Pode realizar isso para táxi. Ok, iremos coordenar então, 2205. Boa, Chanel, 13. O 6141, com pé de aproximação, torre 18.6. 18.6, 6141. Xalé 6315, prossiga 4.000 pés na chegada a Amã, o ajuste no 0 no 3. Ativo 4.000, possibilidade por gentileza, vamos a Amã, o Fox, ó, 6315. É, autorizado pro de Amã, o 6315, aguardando o toque. Amã, obrigado, 6315. 4.000. E padrão, 10 no 3. André, obrigado. Controle Salvador, é o Papá Romeu Bravo Lima Quilo. Bravo Lima Quilo, só quero lhe informar de dois tráficos aí no litoral. É um Charlie 150 e um Papa Alfa 28. Um está mantendo um no 1.000 pés e outro um no 1.500 pés. Atento para os dois tráficos. E quando possível, só confirme o estimado de pouso. Centro tráfico, aguardo o estimado. O 6315 confirma a indicada? Indicada de 290, senhor. Em condições de manter acima de 250 até toque? 250 até toque? Aproximadamente a velocidade até toque ou até superior, tem condições? De onda, high speed, ou Oxalé 6315, o máximo que puder até toque, ok? Ótimo, para toque então, autorizado. Obrigado, por toque, então mandando high speed. O Bravo Lima Quilo? Bravo Lima Quilo, prossiga. Aracaju, aos 1807. 1807, copiado, Lima Quilo. Reporte quando estiver a 20 milhas de Salvador, livrando a CTR. Reporte lá 20 milhas de Salvador, livrando a CTR, Quilo. Vai aguardar o tráfego da Gol, iniciar o táxi. O tráfego da Gol já está através do gate 111. E após o início do táxi do Gol, tem livre pushback, o trip. Não, mas a gente tá indo pra outro lugar aqui, ó. Firme?